Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. Hoje o nosso olhar é mais para o lado das pessoas. Chegou dezembro. E dezembro é Natal. Natal é caridade. Caridade para ajudar na necessidade. Que, ao fazermos esta caridade, se não existir dignidade, é quase uma maldade. Marcelo, o presidente, ontem andou a visitar a casa dos sem-abrigo, a rua. O fim de semana foi também marcado por mais uma recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome. Não há sem-abrigo de Natal, como ontem se escrevia no Jornal Público, e também não há fome de Natal. Há sem-abrigo e há fome em todas as épocas do ano. Para quem vive na rua, para quem passa fome, o Natal não é quando o homem quiser. O Natal é todos os dias em que se conseguiu viver. É a sua necessidade. Ajudar no Natal fica bem, sabe bem. Ajudar quando não é Natal não fica mal e também sabe bem. Bom fim de semana. Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt.